Isso é da firma mais um. MC Trovão, a mais de bala, carai. Hoje tu tá tão bonita, com essa marca de fita. Me olhou de um jeito, com pura sedução. Hoje essa menina conquistou meu coração. E aí é minha vida, tá demais de bebê. Hoje tu tá tão bonita, essa sua marquinha de fita. Tá demais, hein, bebê? Hoje, fica tão bonita. Essa sua marquinha de fita.